755, solo aos 3 meio, libera a direita, chame só a Leona 219. Direita 219, 75. Não me escuta até o estacionamento, Bravo, que é isso, que é um bom dia. Bom, 755, bom dia, táxi de Alfa, reportando seu táxi de Juliette para ingresso. De Alfa para Juliette, reporta, 755, tá bom. Para o táxi do voo 1649, estamos com 3 horas de autonomia, alterna Salvador, 67 a bordo. 1649, táxi via Índia, ponte espera torre, 118 decimal 95, ajuste no 0 no 4, bom voo. Talismo, o táxi, ponte espera no 0, torre, 1895, obrigado, até mais tarde. Bom dia, Lima, tem 10 no 649. E a Lima tem 10. Salvador 4234, tá no Finger 8 para poder deixar. Mal 45, bom dia. 12945 no 759. 755, Juliette, portão 03. Ingresso Juliette pro 03, 755, pegou. Lima tem táxi autorizado, reporte na Papá para ingresso, pista no 7 quilos, Sierra Lima. O 649, o vento 030 com 4 nós, livre decolagem, pista no 0, no 649. Está livre de colagem, voo 1649. Autorizado, reporte alinhado, pronto, cabeceira no 7 kg, Sierra Lima. 49, decolou os 41, controle em 129, decimal 45, bom dia. 29, bom dia. Solo azul 4234. Azul 4234, siga. Apenas pela informação, estamos completamente prontos para início da nossa viagem aqui, o Chibec e nosso acionamento. Porém, o pessoal da INSP está com uma certa dificuldade aqui na remoção do finger. Gente, reporta então quando iniciando, por gentileza. Chamarei novamente. Decolagem, vento 30 graus com 4 nós, pista no 7 quilos, Serra Limã. Gente, azul 4234, reporta para o táxi, ajuste no 0 no 4. Reporta aí para o táxi. Controle em 129, decimal 45, bom dia. 129, bom dia. Quatro, táxi via parte principal, Índia, ponto espera torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 4, um bom voo. Salvador, 98111 da Rio, puxe acionamento. Rio 98111, autorizado, reporta táxi. Reportará para o táxi, 98111. Salvador, muito bom dia. Oceanair 6225. 6225, bom dia. Informe checado, vento 40 graus com 4 nós, 6225. Achei travou, 6225. 7 tem pouso livre, não, 0, 40 graus, 4 nós, Oceanair 6225. Livre, 6225. Mantenha o ponto de espera. Observe a aeronave na final da 1-0. Tráfego da Avianca após a passagem ali. Mantenha o azul 4-2-3-4. Oceanair 6225, solo 50, libera a direita, chame solo 1219. Libera a direita, solo 219, 6225. Salvador, Oceanair 6225, táxi Alfa, reportando seu táxi Juliette para ingresso. Tráfico da Juliette 62. Para o táxi 9811 da Rio com 3 a bordo, 3 de autonomia, alterna Teresina. Rio 9811, no táxi via parte principal Índia, ponto espera torre 118 decimal 95, ajuste na 014 Morro. Pate Índia, no ponto de espera da 101895, obrigado, bom trabalho. Na 6225, observa a aeronave da Rio, no taxi após Juliette, portão 01. Juliette para o 6225. Quatro, dois, três, quatro, decolou 52, controle em 129, decimal 45, um bom dia. Salvador, bom dia, é o Mike Yank Serra. Mike Yank Serra, bom dia, prossiga. Serviço, pedi permissão de reboque aqui do pátio 3, posição número 612 para o portão número 8 do pátio principal. Autorizado o início do reboque, reporta para ingresso pátio principal, Mike Yank Serra. Ok, positivo. 9891 ali, mantendo 0989. A minha rima tem 981. O 9891, livre decolagem no 0,50 graus com 5 nós, 9891. Livre decolagem 9811. O 9891 decolou 56, controle em 129, decimal 45, bom dia. 129-45, obrigado, bom trabalho. Excelente. bom dia, Azul 4299, está estabilizado VLS. Azul 4299, bom dia, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Gente, 4299, livre pouso no 070 graus, com 612 nós, Azul 4299. Livre pouso no 0, 4299. Livre ingresso no pátio principal, reporta no término no, do reboque, só confirmando a posição 08. Positivo, 08. Sim, enter. Obrigado. O Mike em Serra tem condições de agilizar na medida do possível posição 08. Estou com uma aeronave liberando agora e vai prosseguir para o portão 09. Positivo, ok. Senta, grata. Azul 4299, bom dia. Táxi lento via Alfa, reporta antes do táxi 2 Juliette para ingresso. Reporta antes do 2 Juliette para ingresso. Azul 4299. 1299, observa a aeronave da TAM sendo rebocada para o portão 08, prossegue Juliette, portão 10. Ao ingressar no pátio principal, segue a viatura Follow Me até o portão, ok? Portão 3, bom dia, tá com a informação Lima, autorização Recife. Boa noite, 87, bom dia, informação Lima, Recife, autorizado nível 370. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta pelo ISC 58 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119. Confirmando, controle em 129.45 e aciona 5102 no transponder. Aprovada nível 370, Recife, decola no 0, esquerda Puca Jamo, intercepta para o 58, conforme nota do plano, 2945, 5102, 1887. 1887, correto, portão 9, chama pronto, espécie na minha. É porta. Mike Yankee Serra, prossiga, término do rebote. Positivo. Gente, bom dia. Ok, bom dia, graças, obrigado. Bom dia, American 239, established ILS runway 10, runway in sight. Bom dia, American 239, report crossing out at Marca, we're flying the gear, Dow and Logan. We'll call American 239. Parker, landing gear down lock. Parker, America 239, to your command on runway 10, 110 degrees. There's 9 knots. Where's land, runway 10, America 239? Comando portão 03, o gol no 887. Afirmativo, 03. Sente no 03, autorizado, reporta taxi. Chama essa taxi, gol 1887. Hoje o 35362, o localizador tem um campo à vista, bom dia. 35362, continue a aproximação, aguarde pista livre. Vento uma centena 59. Aguardando, 35362. Você entrou? Ainda não, senhor. On the ground, that's 1-4, contact 1-2-1, that's 1-9 on the ground. 1-2-1, that's American 239, what GM? Solid on the ground, what GM, American 239, exited the runway for gate 1-1. America 239, taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Roger, Alpha, and we'll report before Juliet, American 239. Achou checado o 35362. Né, 35362, pista livre, pulverizada. Edge trip. De 3 horas e 24 minutos, alternativa primária é Natal. Firmando pelo B153? É, 146. 146, copiado. Táxi autorizado via Índia, ponto espera torre 118 decimal 95, ajuste no 04, Mongol. 14, espera daqui a pouco então. Chamada agora, torre então, 108-95, muito obrigado. Bom dia, Golo 887 no ponto de espera da Golo 0. Bom dia, Golo 887, cruzado. Alema, Tita 10, 887. Bom dia, o Xané 6312 estabilizado. Trip 362, solo 18, caminho 21, decimal 9, solo. Aham, 1887, autorizado a decolar, evento 80 graus, ponto 5 lá. Trip 5362, bom dia, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, atentou o sinalizador. America 239, taxi via Juliet, follow the follow me to the gate 11. Juliet, and we'll follow the follow me to gate 11, American 239. Golo 903, bom dia, Lima confere, com fins autorizado nível 400. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pelo 16 e segue conforme rota do plano de voo. O controle em 129 decimal 45 e aciona 5114 no transponder. Golo 9083, correto, portão 3, corrigindo, portão 09, que encontra-se? 09, chama pronto para o pushback, acionamento. O Golo 9083, coordene com a equipe de solo, aeronave da América, ingressando agora no pátio principal, vai parquear até 11. Após a passagem da mesma, em coordenação com a equipe de solo, está livre, reporta táxi. Romeo, peça do efeito sério, igual no 887. Bom dia, táxi via Alfa, reportando seu táxi e Juliette para ingresso. Mais para Juliette. É 3304, posso autorizar o pista 10, vem para a centena com 6 metros. Repouso na 10, 3304. América, ele veio de onde? Confirma chamando sol? Eu vou na 08. O América, ele tá vindo de onde? Tá um minutinho. Juliette, portão 05, achando a minha 312. 05. Bom dia, táxi via Alfa. E vai observar a viatura cruzando agora taxiway Alfa, mas sem interferir com o táxi. Pode seguir atentando a mesma, reportando seu taxiway Juliette para ingresso. Alfa, atenta a viatura, reportando seu Juliette. 6304. Salvador, voo 9086, solicita táxi, tem 9:30 a bordo, alterna Campinas, 3:11. 9083, táxi via Pátio Principal Índia, ponte espera torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 4, um bom voo. Ok, tá. 044, observa a aeronave da Gol no táxi, após Juliette, portão 04. Confirma a mensagem para o 3304. Juliette, portão 04, atenta a aeronave da Gol no táxi. Juliette, portão 04, atenta a aeronave da Gol. Salve, Salvador, bom dia, são 3179. São 3179, bom dia, informação Lima, Guarulhos 340, copia? Consiga. Autorizado para Guarulhos, nível 340, decola da 1-0 com curva direita, intercida a saída da AEL, Leda, após posição Bridian, de intercepta Pêsulo 1 no meio e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 129.45, aciona 5117 no transponder. Rotão 3179, autorizando o barulho, 3149, da 10, curva direita, da Euleda Bridge, onde intercepta a Pêsulo 16. 129.45 ao controle, 5117 ao transponder, está na posição 62. Rotão 3179, correto, portão 62, chama pronto, Max, no meio. Chamando, obrigado. Solo Salvador, boa, Ocean 6225 com a Lima para Brasília no 320. Ocean 6225, só me confirma a rota que possui, eu penso no 7. Afirmo. Ciente autorizado então para Brasília, nível 320. Decola da 110 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pêsulo 17 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 129.45, aciona 5130 no transponder. Autorizado 320 para Brasília, decola 10 direita após Arbor, após Elefa, Pêsulo 17. 129.45, controle 5130, o transponder, 6225. Oxanel 6225, correto, portão 1, não chama pronto, pushback, seu nome. Chama lá. Autorizada, porta táxi. Porta lá, táxi, 3179. A 225 totalmente pronto. Autorizado, reporta táxi. Confirma chamando o solo, intensidade muito baixa. No passe da Bata, só um estado de cópia por gentileza, ótica ali, motel. Chanel 6225, por gentileza, aguarda para início do pushback da nave da TAM, já finalizando o push no através do portal 62, ok? Acho que ali mais hotel, só um instante para a Copa de Tiro. O Oscar Lima Hotel, copia? Autorizado para Sierra November Índia Uniforme, inicialmente restrito a 1.000 pés até a liberação do controle para o nível 085. Decola da 1.7 com curva direita via corredor Axé. Controle em 1.29.45, torre